Geral 9973, chame em Recife no 288, alternador no 260. 288, 260, sinal 9973. Controle Salvador, gol 972. Gol 972, controle. Transfere, está cruzando 210 e possível para o Adjuna. Gol 972, está autorizado. Duna descendo para 3.000 pés, ajuste no 06. Gente, voando Duna 3.000, obrigado, no 06. 3891, cancelado as ajustes da frente, desce para 2.000 pés. Ajuste no 0116, autorizado a assinar o procedimento de primeira assistência. 3891, desce sem restrições para 2.000 pés, no 0116, autorizado INS e o ISO. 3891. Localizador visual da Brizola. 3891. 3891, completa final do procedimento, seu Renault 985. 985, boa noite. Bono 972, canceladas as inscrições a 170 para 2. Para o nominho, autorizado esse nome, procedimento e eletro. 2.000, no meio, entendeu? Gol 972, vamos lá, estabilizado. Então, 3891, bom dia. Tráfego já avistado, tem livre pouso, pista 10, vento variável, 02 nós. Livre pouso na 0, 3291. Então, 3891 no solo aos 39, libera a direita, solo 121 no decimal 9. 132, solo 91, vai liberar a última direita, 121 no 9. Paulo 3891, ele virou na sua escuta. 3891, bom dia, tá? Via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 3891. Estabilizado, avistando o gol 972. O 972 completa final do procedimento, estou rindo no 895. Foi o gol 972. Gol 972, tráfego já avistado, continua a aproximação, reporte baixo travado. Tá baixo travado. Gente, avistado, em livre pouso, pistão no zero, vento variável, 03 nós, gol 1972. Foi. 972 no solo aos 47, libera a direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2 ou 9, boa noite. Alô, voo 972, libera agora. 1972, boa noite, prossiga táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03. 3170, confirma o sindicato. 2109, conforme solicitado pelo centro aqui. O paciente está seguindo o tráfego da Azul, posição de 11 horas, 12 milhas, passando o nível de voo 200 para 150. Mas o visual comigo. Vai seguir esse tráfego como número 2, desça para nível de voo 050, ajustando 0,16. Autorizado para o 050, ajustado 10,16, na 3170. Salvador, boa noite. Azul 426 da informação Alfa para o Uno. Foi de informação Golf para o Uno 100. Do 4220, acena identificação, mantenha a proa de TAP, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no meia, confirmação indicada. 3 mil pés, 10 no meia, está mantendo 290 nós. Copiou 4220. Estimativo. 3170, redução 2409. Inicia a redução para 2409, são 3170. O 3170 pode manter 2250, a mínima. Sim, a mínima limpa 2250. Obrigado. 4220, voida presente Duna, vento para 2000 pés, lixo no 016, autorizado a tomar o procedimento INSC para pista no 0, Salvador, Recife. Ciente, descendo agora para 2000 pés, reduzindo, approach Duna, 1016, 2000 pés. Prisão 70, desce para 3000 pés, ajuste no 016, cancelado as inscrições de pés. Autorizado para 3000, ajustado no 016, livre de inscrições na caixa da prisão 70. Prisão 70, redução 2090. 2170, desça para 2016, livre final e IRSC, reporte para 2016. Autorizado para 2016, autorizado para o segmento, pode ser utilizado para 3070. Azul 4220, localizador 190. 4220, completa final do procedimento, torre 1185. 118, decimal 95, azul 4220, boa noite. Torre Salvador, uma boa noite, o azul 4220, no localizador, estão no 0. Azul 4220, bom dia, tráfego já avistado, em livre pouso, pista 1-0, vento calmo. Livre pouso, pista 1-0, azul 4220. Estabilizado, está 3170. 3170, completa final do procedimento, torre 1895. Torre 1895, boa noite. Salvador, está 3170, duas milhas para o estéreo. 3170, continua a aproximação, Embraer da Azul agora tocando a cabeceira 1-0, aguarda informação de pista livre. Sim, 3170. Azul 4220 no solo 08, libera a direita, solo 121 no decimal 9. 1219, azul 4220. Solo Salvador, eu azul 4220, daqui pra lá, direita. Azul 4220, boa noite, prossiga táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, remota 3, Romeu. Alfa, Kilo 3, Romeu, obrigado. Tan 3170, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Autorizado pouso, pistão no zero, Tan 3170. Tan 3170 no solo aos 10, libera a direita, solo 121 no decimal 9. Direito 219. Tan 3170 no Brasil. Tan 3170, boa noite, táxi via Alfa e Juliette, portão meia dúzia. Alfa e Juliette até o portão meia dúzia. So for 216, descend to 3,000 feet, CANH 1016. It's cleared, Mari. Arrival, fly direct to ETAP intersection. By ETAP instruction, now to 3,000 feet, descend for 216. Salvador, Fox Control, Alvo 416. We request right deviation heading 070 due to weather. Clear deviations of 4216. It's also clear to descend to 2006 NH 1016. Report back on track. Okay, send to 2000 feet and report back on track. Is it 4216? Salvador Approach Control, Azul 4216, back on track, heading Duna intersection. 216 to Roger, it's clear, final S-Spray approach, runway 10, Salvador report established on localizer. Okay, clear ILS X-ray, exception report exception localizer, 4216. Controle Salvador, bom dia, 3520 com a Golf. 3520, mantenha a prod TAP, deixando para 3000 pés, ajuste 1016 no meio. 3000 no meio, ajuste, quando possível, Duna. Cruzar Duna da presente, na presente.